Atualmente a gente está sem material nenhum para trabalhar. O material que a gente trabalha é material de doação que a gente mesmo traz, né? É, já há 6 anos aqui o CAPS 2 não recebe nenhum tipo de material. O CAPS AD, né? Que é a equipe de álcool e drogas. É, já está 2 anos e nunca, a gente não recebeu nenhum tipo de material, nenhum tipo de imóvel para casa, né? E falta gás, falta alimentação para os pacientes. Falta material de limpeza. A gente atualmente está sem coordenação de saúde mental, porque a coordenadora que ficou no cargo por 10 meses sem ser nomeada, agora ela foi convidada a se retirar, porque não nomearam ela, porque segundo o prefeito não queria esse ônus para a prefeitura, né? E o psiquiatra também que atendia no posto do Suspiro, né, o único psiquiatra da rede, ele ficou trabalhando durante 3 meses sem receber e ele foi embora. E hoje a gente não tem nenhum psiquiatra na rede, a não ser a doutora Ângela, que atende os pacientes do CAPS 2. Mas os pacientes de ambulatório, do CAPS AD, não tem psiquiatra hoje. E a questão dos funcionários temporários? É, a questão do processo seletivo a gente está aguardando esse ano inteiro, né? Porque, inclusive, na paralisação que a gente fez no dia 31 de maio, eles responderam na televisão que em uma semana o processo estava na rua e isso demorou mais de 4 meses para acontecer, né? O processo ainda está em andamento, a previsão para finalizar é dia 5 de dezembro, só que o processo ele foi lançado como cadastro de reserva. Então, a gente está muito preocupado se essas pessoas realmente vão ser chamadas. E a gente precisa muito de pessoal, entendeu? Principalmente de pessoal que a gente está precisando para trabalhar, para dar conta de tantos pacientes. E quais são as outras demandas do CAPS? As demandas são muitas. Tem a questão do nosso salário, um salário defasado, a maioria dos funcionários. É, como os demais da prefeitura, a gente recebe menos de um salário mínimo, que é R$807, né? E isso já é uma situação muito complicada pra gente. Os outros profissionais também, como os psicólogos, todo mundo com salário defasado, não recebe aumento há muito tempo, né? Então essa questão salarial também é uma questão muito que dificulta muito o trabalho da gente. A gente tem que arrumar outro emprego para conseguir manter a família da gente. Né? E a questão da verba, que é uma verba que vem, que é federal, uma verba carimbada específica para saúde mental, que a gente sabe que é R$88 mil por mês que vem, e que a gente quer saber por que não está sendo usada para os CAPS, entendeu? Entendi. É isso, muito obrigado. É isso.